Me pega, me ama, me rasga, me arranha, me mata de beijo e me chama de bem. Te quero de novo, tô de alma limpa, me leva pra cama e me faz teu refém, teu refém, teu refém. Calcinha Preta, volume 7. Essa nossa paixão, nós precisamos de novo se amar.